Júnior Jackson conversando hoje na Estação do Som mais uma vez. Que eu vou descendo, só de cueca. Se você quer que eu vou descendo, até embaixo. Se você quer que eu vou descendo, e chupa tudo bem. Chupa, chupa a bola, mete o pau e mete a mão. Chupa a sapadinha e vem pra vem aqui. Deixa eu mandar um abraço bem carinhoso, Lomão. Moranguete, um abraço carinhoso pra você. E também o Renanzinho das trilhas, meu irmão. É todo mundo aqui. Gente, com a gente toda, a equipe G1. Um abraço carinhoso pra todo mundo, só valeu, hein? Forte, ela gosta do Rubi, do Super Pop, gosta do Tupinambá, Príncipe Negro, do Whindersson que vai chegar, do Musistar, São Moraes e Meteoro. Inclusive, quero abraçar toda a galera que veio lá de Cândido Mendes, do Maranhão. Ontem estiveram presentes com o DJ Fábio na Quinta das Marquetes. Lá em Godofredo Viana, que sucesso ontem, viu? Em plena quinta-feira, Dieguinho. Mais de 2.000 pessoas na Quinta das Marcantes. Isabel. E foi mais ou menos assim. Meu companheiro Águia tá aqui com a gente. Um abraço, Águia. Alô, Ferraz, você também. Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti. Tudo macio, atalante, nosso amor não vai ter fim. DJ Wesley, meu amigo Michael. Pra te esquecer. Galera do Tênis Sul também. Tenho minha vida com você, eu tenho meu coração. Meu amigo Choque do 40. Um abraço a você, Choque, valeu. É pura agitação, vou te dar o meu amor. DJ Jonathan das Produções, um abraço! Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti. Do Marcinho da Light, o nosso amor não vai ter fim. Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti. Meu amigo Israel também tá aqui presente com a gente, ele. M pra mim. Meu amigo Luquinha também tá aqui com nós, toda a galera. Já chegando pra curtir o Jackson, obrigado mesmo, hein? Faço M. É todo mundo aqui, ó! Caixa baixa do 40, daqui com a gente, também para igreja. Luxury of High Life. DJ Alex Pressão. Guaroeira, meu amigo DJ Rodrigo do Lobo Saúde também. Um abraço. Eita, Rodrigo, te chega, mulher. Eu preciso de você. E também a Leila e o Raimundo do Icuí. Um abraço! Eu vou botar presente com a gente, viu, Fábio? Aí, Raio, abraço carinhoso pra você, meu garoto. E ele tá no Jackson. Bruno Montoso, Samia e Banda Mega. Meu amigo Ravinha da Equipe 5 tá aqui com a gente. Um abraço, Ravinha. Dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. DJ Fábio. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer. Meu amigo Duda lá da casa de shows na pressão, tá aqui com a gente. Um abraço pra você, Duda, também. Já convidando pro aniversário das loiras da treta. Domingão, dia 22, lá no clube dos Jordeleiros. Jackson. E assim começa, 9 da manhã. Ao nosso lado vai dar incrível bola de prata, meu Deus, meu Deus. Do mega preferido. Ao nego e a bola, vamos reagir. O super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Nossa, amiga, o João tá assiste com a gente, fala João! Abraço pra você, meu garoto, ele que agora. O Ninho aí, força, tá formado junto e misturado aí. O nosso brother Douglas da mídia, meu irmão. Bacana aí. Bora, Fabio! Vai, vai, vai, vai. Homem tá apaixonado, pode crer. Amigo Rai tá aqui presente com a gente. Ele é a sobremeríssima dama. É o nosso empresário. Ele tá aqui curtindo o sexo. Ele tá no som que ele dá valor, bicho. E amigo Renan tá aqui com a gente. Alô, Renan, Renan. Ele é a primeira dama, né, aqui com a gente, meu Deus. De Cândido Mendes com a gente. Um abraço. Jackson. Jackson. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá. É, tudo muda, tudo muda. E a volta por cima agora não, não dá, não, não dá. Tudo muda. Agora você quem corre atrás, não, não, não dá. A você no jogue! Charles também, Charles Pressão, Bruno Show, o patrão do homem por ali, a primeiríssima, Simão, Simão, Simão. Bora, virando, virando, virando. Se liga, mano. Estão largando tudo pra vir pro Jack, viu, pai? Jack, sou contigo, quero estar. Vamos! Fábio e Dieguinho. Que dá! Jackson! Para curtir, gente, as baquetes, assim do Jack! Jackson. Só não vai chorar, Jackson. Como é que é? Como é que é? Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei. Será que vou te esquecer? Se você for, eu vou. Aqui com a gente. E a primeiríssima dama do rei, um abraço do seu Nayara. Aqui com a gente, meu. Um abraço do seu amigo DJ Fábio. Fábio e Dieguinho. Dieguinho. E Fábio, meu parceiro, resto da treta. Alô, Magu, alô, Negão da Yamada. Tudo da casa de shows. Uma pressão. E ele também tá aqui. Aqui. Aqui, ó. Alô, Dieguinho. É o Reginaldo Silva, viu? Eita, dor! Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais onde nós vamos esconder. Como é que é? Aqui estou pensando em ti. Ei, gerente, já tá na minha mão, viu? Tanto frio, eu me apaixonei. Vambora, meu Jack! Jackson! Você vai! Vamos juntos! Dieguinho! Thank you. vou deixar de te amar. Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar. Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. Você pra mim. Aí, Dieguinho, esse tom, vou te contar, viu? Você é meu mundo. Nosso empresário Rai tá aqui presente com a gente. Homem da Castanha. Vem a primeira dama consigo, Jackson. Um abraço carinhoso, meu garoto. Amor, amor, amor. E logo mais, daqui a pouquinho. Planeta Show, gente, tem o Jackson. Te amo com calor. Vai ser bom. Adoro seu cabelo, adoro esse seu cheiro. Todinho pra Jackson. Sou louco de bebê. Agora. DJ Fábio, ele detona. Marcantes pra você. DJ Dieguinho. Guilherme, Marcelinho, Fábio e Dieguinho. Bora que é o quarteto, é assim, ó, é o Jack. Eu adoro quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir, oh, seu beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Para as meninas gigantes do Mendes, elas dão valor. Peça com o nosso DJ Guilherme. Será ao vivo da primeira parte da peça com o Guilherme. Daqui a pouquinho tem a segunda com o Fábio Dieguinho. Tem as estrelas do céu, meu amor. Todos em um aqui presente com a gente também, Fábio. Abraço carinhoso, valeu, hein? Amigo Renato e Igor, já aqui presente com a gente. A reunião do Jaque. Jaque. Quem foi que disse que não penso em você? Quem foi que disse que não choro por você? E todo mundo vai por você, DJ. Vou ouvir a tua voz. Adoro quando me chamas de meu amor. Não se preocupe, meu. Amigo Alex também tá por ali com a gente. Grande assessor aí. O Jay Daniel tá aqui presente com a gente também. Meu mundo. O assessor. E oficial. Amigo Costelinha também está aqui presente com a gente, ele e o Marcelo. Um abraço carinhoso, os moleques da Baixada. Me abraço, eu nunca vou. Galera de Colares aqui conosco, obrigado! Nosso amor. Como é? É tão lindo, é tão bom, meu amor. Segura, Dieguinho. Segurei em mim. Performático. Bora, Fábio! Que é nós mandando ver tocando. Já! Os melhores, a gente vai detonar! 07. Estação do Sul! Alô, DJ Júnior! Não está sendo fácil, é difícil não chorar. Quando vejo nossas. Vai dar confiança, não dá confiança! Não é fácil apagar as lembranças. Esta treta é ao lado do meu compadre Águia agora! Por favor, não desliga agora, preciso ouvir sua voz. Água choque tem que ser na manha, pai. Choque do 40, deixa comigo. Tô sofrendo, querendo. Meu amigo chupa, Léo, tudo negão. Alô, Mago. De você não depende de mim. Se devagar, devagar. Que eu te amo e não vivo. Choque do 40, meu amigo. Tem que ser na manha. Te... Não pode ser de 5 minutos, senão te... complica o meio de campo, né, gente? Mamãe, se avisei, filha, quero... Meu amigo Júlio Leão tá aqui com a gente! Marcelo Leão. E de Leão não tem nada. Tô te falando. Meu amigo, calma. Gabriel também tá aqui presente com a gente. Um abraço carinhoso, meu brother. Ele não sabe. Alô, Cabo Ferraz. Você que não chegue. Ele e o compadre, né, Fábio? São João da Ponta, valeu! Você vem na sequência. Vem o Rogério, Aqui. Aqui no Jackson com o Fábio e Dieguinho. Fábio e Dieguinho. Neves. E ele tá no som que ele gosta. Luxuoso Jackson. O som dessa canção. Vou te dar meu coração. Tocar pra nós aqui. Vive Marlon Beach. Um incrível chicão. Sou crocodilo. O animal. Alô, Rodrigo, será? O animal. de montão. Aí do Jackson, pra você curtir, claro, com Fábio Dianinho. Jackson, agora é Jackson. Bora, Ed, bora, franguinho. Eu vou mesmo indo. Como ele é o frangão? Toda a rapaziada da carreta, super pancadão lá de Castanhal. Eu vou estar perdido. Amém, curte a gente, claro, curte o Jackson. Amor. Olá, Ed, nosso empresário, um abraço carinhoso, Fábio Dianinho. Sou teu amigo, confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz, eu enlouqueço, coração batido. Olha o bicho aí, Jefferson! Mas tu é. Olha a rainha! DJ Fábio. Meu vício, meu vício. E como é que é? Meu vício, tu. Só tu és. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Bora começar a aquecer, geral! Agora é live, tô sabendo, hein? Abraço carinhoso, tá todo mundo aqui com a gente. Valeu de montão, hein? Satisfaction. É o Ketchup Sala de Live! É doido, Clayus! Vambora! O Clayus é o latrão. Gisele, rapaz. Meu amigo Renato já está aqui com a gente ao lado. Alô, Igor! Como é que é? Jackson! O empresário Rafinha pela retaguarda. Alô, Rafinha! E aí, o Duto avisa. Tá chegando o novo Mega Pressão, gente. É mais uma sacada que, sem dúvida alguma, vai arrebentar nos 4 gols. Você é a nossa matriarca do tênis. Meu amigo Jemerson! É o Jemerson daqui com a gente, Dieguinho no Jackson! Jackson. Agora. Jackson. Jackie. Nossa amiga Alex está aqui com a gente. Grande assessor aí do vereador, doutor Daniel. Ele toma comitiva hoje com a gente também. Toda a equipe de assessores aí. Hoje também curtindo aqui o Jackson, obrigado pela vida. Meu amigo Tuta também tá por ali. Valeu, Zimontão, obrigado mesmo. Pela vida nossa, rapaziada, nosso vereador, obrigado, valeu. É a nossa cúpula hoje curtindo o Jackson. E a gente de volta hoje aqui na estação. Alô, megas bandidas, tira. Que saudade da minha ex. Égua, Gêbeço, olha aí. Ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Égua, será não? Essa música, Rogério, dá valor, viu, Fábio? É, Dieguinho, tu gosta? É mesmo. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Olha o cara doido da baixana. Que se for da minha ex. Que se for da minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Eis é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai, vai. Alô, meu compadre, olha! Vai. Da carreteada, Mário Branco tá aqui com a gente, valeu! Nosso amigo Xereca tá aqui presente com a gente, ele da companhia do Cearazinho. Alô, Peteleco, você também tá aqui presente com nós. Meu amigo Hugo e também o nosso amigo Baby. Fala, Baby! Ainda vem um bola, tô na cúpula. Aqui. Mamou legal. Eis é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai. Não pode. Vai. Eis é o caralho, eu sou mais a minha atual. Ela já tá louca. E ele está aqui presente com a gente. Um abraço pra você, meu DJ. Obrigado mesmo de coração pela vida. Meu amigo DJ Rodrigo Lobo também está aqui com a gente. Receba aí os nossos cumprimentos. A galera do Lobo Saúde aí curtindo com nós. Valeu de coração, hein? Meu amigo Jefferson está aqui com a gente. Um abraço, Jefferson. Lá na empresa Transabela, primeira dama, Jéssica Bani. Olá no Thiago. Um abraço. E já começou. Então tá, putaria, vai. Jefferson já confirmando hoje, sábado. Então tá. Lá no Planeta Show. Jackson Búfalo do Marajó e mais um Mega Príncipe Negro. Tá, essa a gente vai, né, Duda? Tá. Tu vai, Rafinha? Meu amigo Xaxá e a Patrícia também tá aqui com a gente, obrigado. Vai. Meu amigo Bola também tá aqui com nós. Eita, bom. Garoto. O Paula tá gordo, é? Olha pro DJ. Olha pro DJ. Dieguinho. Olha pro DJ. Empina a bunda e começa a dançar. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Empina a bunda e começa a dançar. Fábio. Solta o pontinho, DJ. Solta. Estúdio Gambiarra de Vigia. Prepara, DJ. Vai botar o DJ. Calma, ela já se pagou já. Avisei o quê? Avisei o quê? Avisei o sabe o que ela quer? Búfalo do Marajó e mais um Mega Príncipe daqui a pouquinho no planeta! chega aqui, rápido. Você vai. Eu vou. Lourinho, bebidas trigas lá do Uno. Você pra... eu vou, eu vou. Hoje ele tá que tá, viu, Laila? Eu vou, hoje ele tá soltinho. Eu vou, ele e o Ferraz. Eu vou, soltando do. Opa, soltando não tão solto, aliás. Bora, Ferraz, que até de manhã. Eu vou, deixa, te garante? Vinda, menino, não se esqueça. Alô, TM Treme, você também. Ei, Jonathan. Estava aí, vem. Deixa mostrar como ela faz. Depois de alguns dias, tu vai tá pedindo mais. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Jackson. Senta, Jackson. Senta, Jackson. Senta, senta, senta, senta, senta. DJ Jonathan Produções, está aqui com a gente. Amigo DJ Léo. Senta, senta, senta. O Mega Paraense está aqui com a gente. Um abraço, meu DJ. O Luciano também está por ali. Todo mundo curtindo, Jackson. Um abraço carinhoso, obrigado. Ei! Jackson. Luxuoso Jackson. Eu vou sentar agora, eu vou. Guilherme, Marcelinho, Fábio e Dieguinho. É Marcantes. Para dançar, Fábio. Acho que tá mais do que da hora. Deixa a gente tocar assim também pra galera curtir. 007. Eu não é. Pode ficar aqui, sou eu que vou partir. E a mulher negócio, viu? O que a gente construiu. Tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. E agora? Vamos lá! Levou só o carro mesmo, ainda mal, né? Mas nesta casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Dali, Júnior, alucinado! O meu amigo Rodrigo! O Igor também! Alô, Renan, a primeira dama ali dançando tudo! E o Rogério? Mas nessa casa só levou o quê, Rogério? Meu violão e o nosso cachorro. Os chineses ao vivo da festa de hoje. Banda. Adquira o seu. 07. Ali com o nosso produtor, Clailson Show. Alça House Mix, é o Jack. Jackson. Já está certo. Fizemos tantos planos. E a Big Jerega, Sierra, Hugo, baby. O Perplexo. Galera, da bola do Cruzeiro. O meu amigo, bola tá ali. Alô, Clailson. Em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja o final. O Rafinha que gosta dessa música. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira. Amigo 20, Betinho da Nike, Fábio, também daqui com a gente. Ó, Lãozinho. O mal criado, a galera do Icuí. Eu vou levar aqui com a gente, obrigado. O violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso... Calma, baby, olha o raio de olho. Cheguei em frente ao portão. Aquele cachorro desgraçado, viu? Meu cachorro me sorriu latindo. Deixa eu parabenizar também nossa gatíssima Ana Caroline. Minhas malas. Ela que está hoje aniversariando e comemorando aqui no Jackson. Ali o seu grande amor, obrigado mesmo pela vinda. Só valeu de montão, hein? Amigo Clebson Ceará também está aqui com a gente. Todo mundo na área. Aqui. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Oxe, Aderlândia! Eu voltei. Meu amigo Chuchuca, minha casa, minha vida, sim. Aqui. Aqui! Eu voltei. Agora. O Águia disse, voltei por quê? Porque aqui. Aqui. Com a Laila é o que eu... É meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. DJ Dieguinho. Encerrando aqui, todo mundo na casa de chão, na pressão. A porta de... Lá é até 9 da manhã. Falou, negão! Mas deixei a luz entrar primeiro. Jackson e as marcantes. É a Carol, hein, rapaz? Do meu passado iluminado. Ali só escutando, né? E entrei, e entrei. E a amiga Nayara, lá do Reino Criança, menina gigante do Beijo, também. Um abraço! Meu retrato. Equipe Transa tá aqui com a gente. Meio amarelado pelo... Galera do Guru Samba aqui ao lado, um abraço. Essa galera sangue bom, né? Como o de sempre. O DJ Cobra, Fábio também tá aqui com a gente. Eu. Nosso garoto lá de São João da Ponta, o Rogério também por ali. Bora, Regis. Outra galera da treta. Não deu para ficar. Veja que invade até Castanhal pra curtir o Jaque, meu irmão. Aqui é o meu lugar. Bora, Zé Pessoa! Eu voltei pras coisas. E amigo Thiago! Deixei. O homem lá do depósito, leão! Eu voltei. Égua do leão pra perseguir esse leão, viu, Thiago? A parceira é bosta, o papão não. Leão é bom, leão é bom. Sim. Depois de tanto tempo, é o Thiago e a primeira dama, minha amiga particular Jéssica Dari. Se a vi... Ela e o Jefferson da empresa Transaber. Daqui a pouco o planeta junto. Passos indecisos caminhei. Carlos de Maracaçubé, Maranhão. Bora, bora. Bora, menino, casal perfeito do Jackson! Luxuoso Jackson! Beijo por mim! Nosso amigo empresário Rai! Você sente! E toda a galera do Cruz Samba aqui com a gente, obrigado! Mais de 1.401 dias eu tô contando. 40 mil beijos por mim. Dá uns 500 mil. É isso que tu tem que me pagar, vai. É isso que você me dá. Jackson. Então vai logo. Meu amigo Dodô da GDM, alô Dodô. Peraí, a senha volta com a gente. Eu tô aqui te esperando. Eu não vou lhe cobrar juros. E pra você me pagar tudo, divido em 50 anos. Rapaz, passa aqui ele. Olha meu amigo Lino Dado, galerinha parceiro nosso, hein? É isso que o homem das tatuagens, aí Lino! Pra matar o meu desejo. Toda a rapaziada também do Quarteto Prime. É a nossa galera aí do Megstar. Um abraço, rapaziada. Valeu, Quarteto. Mas é a próxima, viu, Lino? E é do Dieguinho também, né, Lino? Vambora. Fecha tudo. Fecha toda a lateral direita. Banda 007. É isso que você me dá. Então vai logo me pagando. Sem feriados, férias, greve. Eu tô aqui te esperando. Eu não vou lhe cobrar os juros. E pra você. Chega. Deixa chegar o nosso hino, deixa chegar! Já quis! Alô, negão e amada, tô sabendo, hein? O futuro papai do ano, meu irmão! Foi você quem mandou eu ir embora. Disse que seu amor acabou. Meu amigo DJ Wesley, o Maigo! Sentindo falta. Foi você quem procurou. Está aí, sofrendo arrependida. Quem manda, age por impulso. Agora já é tarde pra voltar. Eu tô. Toda a equipe transa! Os loucos! O luxuoso das marcantes. Loucos, cara doido aqui presente com a gente. Foi feliz na minha desse. Os cara doido da Baixada, um abraço carinhoso a vocês, valeu de coração. Eu te peço, foi só uma briga e não. Mano, que mano, me dê só uma chance, por favor. O que você tá curtindo, hein? Eu vou contigo, Jackson. Yeah. O luxuoso das marcantes chegou. Com DJ Fábio, Marcelinho, yeah. Dieguinho, Performático e DJ Guilherme. Eu vou contigo, Jackson. O luxuoso das marcantes chegou. Fala eterno, Pino! DJ Fábio, Marcelinho, Dieguinho, Performático e DJ Guilherme. Performático! Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Vamos dançar, vamos dançar! Daniel Produções, a moral em cruzar. Foi você quem mandou eu ir embora. Disse que seu amor acabou. E hoje você tá sentindo falta. Bem feito, foi você quem. Alô, Rafinha, você também! Tá aí, sofrendo arrependida, quem manda. Essa é mais uma do Jackson, viu, Júlio Alucinado? É tarde pra voltar, eu tô curtindo. Deixa o menino, seguindo os vídeos aqui com a gente. Um abraço. Das marcantes. Não foi feliz na minha decisão. Tava de. Amigo João também tá por ali com a gente. Hoje peço. Agora é a parceria perfeita, hein, meu irmão? Perfeito. Me dê só. Sempre. Sempre, Jackson. Bora, Douglas! Eu vou contigo. Você e o João. Jackson. O Souza das marcantes. Que comanda? Com DJ Fábio, Marcelinho, Dieguinho, Perfumante. Jackson.